Paraná 63, no 3, chama agora Recife, frequência 1251 e alternado no 3325. 251, 3325, obrigado. Okay, guys, 1021, we're here to taxi Apron, Inner Apron, then India, Alpha to holding point 10 and to holding point tower 186, Europa 084. Localizador Listano 3, número 78. Três, 178, completo sinal, chame a torre 18-6, até o pouso. Obrigado. Salvador, TAM 3305, informação, autorização para retorno. São 3305, só um instantinho para cópia, prepara a saída PUCA, transição Caju, aguardando nível 330. PUCA Caju, aguardando nível 330. Salvador, objeto 5796. Salvador, objeto 5796. Desfeito, foi na Pura de Duna, desça para 12.000 pés, 12.021, informe no localizador. Duna 1021, reportará estabilizado, localizador estabilizado, 5796, obrigado. Wait for hold position now, ok? Hold position now. Position now, ok? Hold position now, Europe 084. Ok, hold the position, Europe 084. Drop 084, line up and wait, runway 10. Zero 8, 118, 118.8, okay? 118.6. 18.6 Tower, what is the station district? Figure, about direct airport. 3178, Sola 57, liberando via Echo, taxi na minha escuta via Alfa, Juliette, posição 08, parte principal. Alfa Juliette 08 Europa 084, clear to line up and take off, runway 10, wind 160 degrees, 7 knots. Clear to line up and take off, runway 10, runway 10. Salvador, 103305. 103305, pronto, copy. Prossiga, senhora. Autorizado Recife, nível 330, via Peruísque 58. Decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120.8 e aciona 5503 no transponder. Autorizado Recife, nível 330, saída Puca, transição Aracaju. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, controle 1208, transponder 5503, 3305. Correto, portão 612, chama pronto, pushback acionamento, TAM 3375. Já está pronto para pushback acionamento, TAM 3375. Gente, coordene então com a equipe de solo após a passagem da aeronave da companhia retaguarda, autorizado, pushback acionamento, reporta táxi. Após passagem da aeronave da companhia retaguarda, está autorizado, TAM 3305 no box 6. Gente, vou contactar em Fero, TAM 3178. 084 Airborne at 0100, contact Salvador, departing 120.8. Roger, follow 120.8, obrigado. Hasta la próxima. Salvador, boa noite, Europa 084, let's clear. Europa 084, good evening, radio contact, Club Level 370. And the 370, Europa 084. Salvador, 3305, está pronto para o táxi, tem a bordo 129, 3:50 em Natal e Alternativa. Tan 3305, táxi autorizado via parte principal, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste 1021. Autorizado táxi pelo pátio, Índia Alfa, reporta pronto no ponto de espera, Tan 3305, ajuste 1021. Tan 3305 autorizada, linhagem decolar, pista 10, vento 160 graus, 11 nós. Tem que estar aqui no meio. torre 1862, eu tomo pouso 576. 286, bom trabalho, 576. Copa 084, contact now Recife Center, frequency 126.85, if available 125.45. 126.85 or 12545, Europa 084, obrigado. Boa noite. Jet 5716, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 9 nós. Livre pouso na 10 web, 5716. 3305, decolada 09, controle 120, decimal 8, bom voo. 20, decimal 8, tá, 3305. Controle Salvador, tá 3305. Tá 3305, contato radar, suba para o 3305. Autorizado atenção para o 330, tá 3305. Salvador, tá 3305. Prossiga. Teria coordenar a proa para nós do Romeu Foxtrot 018, tá 3305. Aguarde coordenação, 3305. Muito grato. Autorizado, TAN 3305, Romeu Fox 018. Aprovando o Romeu Fox 018, TAN 3305, obrigado. Webjet 5796, no solo 11, liberando via Fox, taxi na minha escuta via Alfa, Juliette, portão 10, parte principal. Alfa, Juliette, 10, parte principal, até lá, 5796. 3305, chame agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 12685, 3305.